coisas não vão bem. Coração angustiado, vendo os planos fracassados, já pensou em desistir? O dia vai e a noite vem, está tudo do mesmo jeito. E orando você chora, soluçando a Deus embora, forças pra sobreviver. Secaram-se as lágrimas, não sabe o que fazer. As portas se fecharam, os teus sonhos acabaram. Não há motivos pra sorrir. Pensa estar tudo perdido, e nesse teu gemir só Deus tem a solução. Nem tudo está perdido pra você. Eu tenho uma palavra pra te dizer, que o tempo de cantar, irmão, chegou. Só Deus é quem conhece a tua dor. Ele sabe o que você está passando, as horas que você passa a chorar. O teu pranto hoje Deus vai enxugar, e um hino de vitória você vai cantar. Fazer. As portas se fecharam, os teus sonhos acabaram. Não há motivos pra sorrir. Pensa estar tudo perdido, e nesse teu gemido só Deus tem a solução. Está perdido pra você. Eu tenho uma palavra pra te dizer, que o tempo de cantar, irmão, chegou. Só Deus é quem conhece a tua dor. Ele sabe o que você está passando, as horas que você passa a chorar. O teu pranto hoje Deus vai enxugar, e o hino de vitória você vai cantar. Perdido pra você, eu tenho uma palavra pra te dizer, que o tempo de cantar, irmão, chegou. Só Deus é quem conhece a tua dor. Ele sabe o que você está passando, as horas que você passa a chorar. O teu pranto hoje Deus vai enxugar, e o hino de vitória você vai enxugar.